passou. Quem tem a roça no mato me chama, que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. Eu orgulho o pacador, eu corto ele na espora. É a mulher namoradeira, eu passo o couro e mando embora. Vi pro sertão e pra cidade, nunca vi guerra sem tiro e nem cadeia sem grade. Nunca vi um prisioneiro que não queira liberdade. Nunca vi mãe amorosa pro filho não ter saudade. Come enrolada no topo, abre o olho, seu moço. Abre o olho, seu moço. Abre o olho, seu moço. Manda é meu vício, viola é minha cachaça. No batido do pagode, meu dedo não embaraça. Quando passo a mão na viola, passo o dedo na fumaça. O pagode do momento, acendo o dono da taça. Porque o povo está gostando, eu também tô caprichando. De vez em quando soltando um pagode bom na praça. Sai fogo quando o aço resbala. Os namoros de antigamente espiava por um buraco da sala. Sou aba da capoeira, sou capoeira abada, sou aba da capoeira.